ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz. A sintonia da Terra. Olá, eu estou interessado no pacote pro feriadão. Vocês têm quarto duplo de frente para a piscina? Para você atender ao pedido dos seus clientes, o Cresce Nordeste atende ao seu. Mais de 6 bilhões de reais em créditos de curto, médio e longo prazos, com juros ainda mais baixos. Conte com o BND para implantar, ampliar ou modernizar o seu negócio de qualquer porte ou setor. Procure o Banco do Nordeste e faça como ele. Ofereça sempre o melhor para os seus clientes. 0800 728 3030 ou www.bnd.gov.br. Cresce Nordeste do Banco do Nordeste. Brasil, um país de todos. De 22 a 26 de fevereiro, a Universitária FM faz cobertura dos debates na UFC sobre a adoção do Enem como critério de acesso à universidade. Entrevistas e debates no Jornal da Universitária, Jornal da Educação, Rádio Debate e reportagens transmitidas ao vivo dos campi da UFC. Fique ligado na programação jornalística e acesse a cobertura no site www.radiouniversitariafm.com.br. A princesa me deixa, ora vejam que martírio seu foi embora na orquídea. Através das ondas da Rádio Universitária FM, estamos voltando com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje enfocando a vida e a obra do cantor, compositor, humorista e empresário Januário de Oliveira. Carioca, nascido a 24 de março de 1902 no Catumbi e que faleceu em São Paulo no dia 22 de fevereiro de 1963, aos 61 anos incompletos. Vamos prosseguir, trazendo agora Viva a Penha, samba de JB da Silva Senhor. Januário de Oliveira canta com Jazz Band Columbia, gravação Columbia, lançamento junho de 1930. Viva a Penha. Penha, e viva a Penha, de amores estou farto, quem tiver dinheiro venha. E viva a Penha, e viva a Penha, de amores estou farto, quem tiver dinheiro venha. Isto é promessa que eu fiz à santa, pois o dinheiro tudo suplanta. Isto é promessa que eu fiz à santa, pois o dinheiro tudo suplanta. Viva Penha, de amores estou farto, quem tiver dinheiro venha. Querer ser rico já é mania, que toda gente tem simpatia. Querer ser rico já é mania, que toda gente tem simpatia. Thank you. Benzinho, choro de JB da Silva, senhor. Januário de Oliveira canta com acompanhamento de Jazz Band Columbia. Gravação Columbia, lançamento julho de 1930. Benzinho. Está Zangadinha, marcha de Raul C. Moraes. Januário de Oliveira canta em dupla com Elsie Houston e acompanhamento de Jazz Band Columbia. Gravação Columbia, disco lançado em julho de 1930. Está Zangadinha. Deixas tanto assim, de mim? Não sei dizer qual a razão, pois não? Eu não namoro com ninguém, meu bem, porque só gosto é de ti, de ti. Vamos juntinhos passear, gozar, a vida com todo esplendor e amor. Não queira judiar, matar, quem só te sabe amar. Não vou, não vou. Mas que mania essa tua de enganar? Não vou, não vou. E depois não queres mais casar? Não vou, não vou. Mas que mania essa tua de enganar? Não vou, não vou. Porque depois não queres mais casar? Mas se te agrada continuar, falar, e só dizendo mal de mim, no fim, veremos quem terá razão. E então, verás que não sou tão ruim assim. Para acabar com a questão, perdão, quero ficar bem, já se vê, porque tu és o meu xodó, sem dó, dá-me um beijinho sou só. Não vou, não vou. Sei que não cabe tua jura sustentar. Não vou, não vou. Porque depois tu vai me namorar. Não vou, não vou. Sei que não cabe tua jura sustentar. Não vou, não vou. Porque depois tu vai me namorar. Miss Fortaleza, marcha de autoria de Pierre Luiz e Euclides Silva Novo. Euclides Silva Novo. Januário de Oliveira canta com acompanhamento de Jazz Band Columbia. Gravação Columbia, disco lançado em julho de 1930. O nome do cantor não consta da etiqueta. Homenagem a Miss Fortaleza 1929, senhorita Berenice Moraes. Miss Fortaleza. Salve-se quem puder. Marcha de JB da Silva, senhor. Januário de Oliveira canta com acompanhamento de Jazz Band Columbia. Gravação Columbia de julho de 1930. A etiqueta do disco traz erradamente ritmo de samba, quando se trata de uma marcha. E o nome do intérprete é omitido. Salve-se quem puder. Ascendente estrela do amor, eu nasci, mas não foi pra sofrer na rixa da flor. Eu nasci com a luz da candente estrela do amor. Eu nasci, mas não foi pra sofrer na rixa da flor. Mulher, tem prazer quando vê o seu bem padecer. Mulher, tem prazer quando vê o seu bem padecer. Tô feliz porque nunca senti amor por ninguém, mas feliz porque sei evitar o mal deste bem. Tô feliz porque nunca senti amor por ninguém, mas feliz porque sei evitar o mal deste bem. Mulher, tem prazer quando vê o seu bem padecer. Mulher, tem prazer quando vê o seu bem padecer. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje enfocando a vida e a obra do cantor Januário de Oliveira, nascido no Rio de Janeiro em 24 de março de 1902 e que faleceu em São Paulo a 22 de fevereiro de 1963. Fala Macacada, samba toada de JB da Silva, senhor. Januário de Oliveira canta com acompanhamento de Jazz Band Columbia. Disco Columbia, lançado em setembro de 1930. Fala Macacada. Leva, leva, sem perna pra levar, foi pra levar, não há malandro possa derrubar, pra derrubar. Leva, leva, se tens perna pra levar, oi, pra levar, não há malandro que me possa derrubar, pra derrubar. Eu sou é bamba, ou macacada, eu sou do samba e também da batucada. Eu sou é bamba, ou macacada, eu sou do samba e também da batucada. Leva, leva, se tem perna pra levar, oi, pra levar, não há malandro outro que me possa derrubar. Pra derrubar, leva, leva, que tem perna pra levar. Foi pra levar, não há malandro que me possa derrubar. Pra derrubar, sou carioca da velha guarda. Não uso arma, tenho pé numa pedrada. Sou carioca da velha guarda. Não uso arma, tenho pé numa pedrada. Tortura de Amor, valsa de Valentina Biosca e Heitor Catumbi. Januário de Oliveira canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação Victor de 12 de outubro de 1934, com lançamento em abril do ano seguinte. Tortura de Amor. Recordar o sabor dos beijos que trocamos num enlevo sem fim. Recordar é sofrer, é uma tortura louca, um tem que padecer. Recordar é querer a magia de um amor reviver. Este amor alucinante, fascinante, este amor que é um tormento. Eu quisera para meu sossego sepultá-lo no esquecimento. Este amor que é tudo quanto almejo, que é todo meu desejo, é a razão de meu viver. Este amor, meu amor, é a maior razão de meu sofrer. Thank you. chegue a um tormento. Eu quisera para meu sossego sepultá-lo no esquecimento. Este amor que é tudo quanto almejo e é todo meu desejo, é a razão de meu viver. Este amor, meu amor, é a maior razão de meu sofrer. Meu Destino, valsa de José Maria de Abreu e Carlos Rego Barros de Souza. Gravou Januário de Oliveira com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação realizada no dia 12 de outubro de 1934. Disco lançado pelo Suplemento Victor para abril de 1935. Meu Destino. A teus pés eu já depositei meu coração. É o cofre onde guardo esta cruel paixão. Como é triste o meu viver, pois eu vivo deste amor que trouxe para mim a dor. Nestas noites de luar então eu sofro mais. Só a lua é quem ouve os meus doridos ais. Pelas ruas então vou, meu destino é padecer. Ai, quem me dera então morrer. Minha vida é um calvário, do meu pranto fiz rosário. No altar da dor rezo, meu amor, esta prece de tristeza que trouxe para minha vida esta mágoa dolorida. Tarde eu percebi que jamais terei esta vida que sonhei. Mulatinha da Caserna, marcha de Martim Desgrau e Ariovaldo Pires. Arnaldo Pescuma canta em dupla com Januário de Oliveira, com acompanhamento dos Diabos do Céu. Gravação Victor de 24 de janeiro de 1936, disco lançado em fevereiro de 1936. Essa marcha ganhou o primeiro prêmio no concurso da Comissão de Divertimentos Públicos da Prefeitura Municipal de São Paulo para o Carnaval de 1936. Mulatinha da Caserna. Thank you.